Santos, dominando seu coração. Portal do Arrocha. Tomei a saideira na calçada porque o boteco fechou. Tava jogado, tava só o caco. Quase veio o caminhão do lixo e me levou. Eu espelho na mão do pichador e escrevi no muro: diga não ao amor. Olhei pro céu e vi uma estrela cair. Fiz um pedido, teri o coração assim. Um coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. É pra fazer amor e não amar ninguém. O coração de rapariga, pra ver se eu fico bem. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. Que é pra fazer amor e não amar ninguém. E não amar ninguém. Escrevi no muro, diga não ao amor. Olhei pro céu e vi uma estrela amarela. Fiz um pedido,